Um dos pedidos do prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, em sua gestão, era que através da tecnologia pudesse ser implementado algo que viesse a ajudar na educação. Assim, surge o SIGE, Sistema Integrado de Gestão Escolar, que servirá para dar informações como notas e principalmente a presença do aluno, tudo em tempo real. A ideia surgiu da equipe de tecnologia junto ao secretário de Tecnologia e Informação, Melquisedeque Souza. O sistema ainda está em teste, porém, não existe pontos negativos a serem analisados, informou o secretário. Foi uma ideia conjunta com a Secretaria de Educação, com o prefeito, desde o início da gestão, já nos pediu ferramentas, né, de tecnologia para ter essa gestão escolar. Como bem ele falou, não é só o controle da frequência, controle de ocorrências que possam acontecer na escola, mas é uma gestão escolar, visando constituir cidadãos melhores, integrar a comunidade com a escola, para que a gente possa ter realmente ações pontuais e mais assertivas. O período de teste vai até o final desse ano letivo. Dentro desse período, nós vamos estar verificando todos os pontos, verificando como vai ser a aceitação, vai ter algum tipo de esquecimento desse crachá, orientação aos pais continuamente, melhorias de alguns relatórios do sistema, para ajustar, para que no próximo ano a gente possa já integrar em todas as escolas do município. O sistema é prático. Cada aluno irá receber um crachá com identificação, foto e a logo da prefeitura. O aluno poderá usá-lo tanto consigo como dentro da mochila, por exemplo. Assim que o estudante chegar nos portões do estabelecimento, haverá um sensor em antenas via rádio que irá captar essa mensagem e mandar no imediato um SMS para os pais, informando que o aluno está nas dependências da escola. Ainda haverá uma checagem direta, feita pelos professores, justamente para verificar se o aluno realmente está em sala de aula ou se apenas o crachá foi trazido por um colega. Para a diretora da Escola Municipal Padre Luíde da Vila C, esse feito irá mudar a vida dos alunos. Como diretora, vai facilitar a minha gestão e na vida dos alunos vai melhorar muito a aprendizagem dele, porque assim aqueles que não estiver frequentando a aula, os pais vão saber realmente se eles compareceram, se não, em tempo real. O colégio aqui tem muitos alunos que têm muita evasão ou não? Não tem muito, porque nós estamos em cima deles para que não aconteça isso. E com esse novo projeto, o ideal é não ter nenhum? Não ter nenhum, esperamos que não tenha nenhum. O Brasil, dentro da América Latina, é o terceiro país com maior número de evasão escolar. Somente na Escola Municipal Padre Luíde, que está sendo implantado o protótipo, são mais de 800 alunos matriculados. Com isso, o ideal para essa escola é que, através desse projeto, possa se estreitar o relacionamento entre pais, alunos, professores e escola. O prefeito de Foz do Iguaçu acredita que, além dessas funções, o SIGE ainda ajudará na segurança dos alunos. É uma plataforma em que você pode desenvolver várias outras ações, como desde o controle do que a criança está comendo, o que ela comeu no dia, para que os pais possam acompanhar instantaneamente os passos dos seus filhos dentro da escola. Então, mais que controlar a frequência, se veio ou não veio, tem o aspecto da segurança, se eventualmente a criança não entrar na aula, automaticamente dispara a mensagem, e se o pai não retornar ao colégio, dentro de alguns minutos também a secretaria do colégio vai ligar e confirmar se o pai está sabendo por que o filho não veio, mas principalmente o que os pais vão poder fazer, a família das crianças vão poder fazer é acompanhar a evolução também no aspecto educacional. Quem fará o monitoramento via tablet será os próprios professores, o que para a secretária de Estado da Educação do Paraguai, Alexandra Bogarin, não é pertinente, pois para ela o professor deve apenas cuidar dos alunos e não redobrar funções. A secretária também pretende levar o projeto apresentado através do Mercosul entre Brasil e Paraguai para seu país, porém com algumas modificações, levando em conta a realidade do Paraguai. Realmente nos enteramos de esto gracias al consulado de Paraguay y bueno, y realmente es muy interesante porque nos va a permitir tener una comunicación en tiempo real con los padres de todas aquellas situaciones que se presenten con el niño en la escuela. En Paraguay también existe una salida de los alumnos muy grande. En realidad existe siempre esa posibilidad, entonces esto permite tener un control mucho más eficiente en todos los sentidos. Por un lado, para que la familia, ¿verdad?, tenga la certeza de que el niño llegó a la escuela con un una medida de seguridad, pero también hace más eficiente la utilización de los recursos. ¿Va a ser igualito acá? No, debemos adaptarla a nuestra realidad. Probablemente le haríamos algunas modificaciones. No projeto inicial, apenas os alunos do quarto ano da Escola Municipal Padre Luíde irão utilizar este cartão até o final deste ano. Caso o aluno tenha 5 faltas consecutivas ou 7 intercaladas, será acionado o conselho tutelar, como prevê a legislação. Caroline Davis para a CBN Foz.